jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo e me deixa louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém diz, sabe se fazer como ninguém. Eu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Loucuras de amor. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor. Ela sabe me prender como ninguém diz, sabe se fazer como ninguém. Eu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quando beija minha boca e se entrega inteira, uma deusa, uma louca, ela é demais. Quando beija minha boca, diz, vocês assim, ó. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quero ver. Oh, meu Deus do céu. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Meu Deus, ela é demais. Obrigado, gente. Valeu.